Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Pelos tortos caminhos que eu passei pela vida, agora eu sei o que é ter nova vida. Eu encontrei Jesus, Ele é minha luz. Meus passos de noite é Ele quem conduz. Eu sei que os problemas vão se levantar, mas eu leio a palavra e ela vem me consolar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse versículo é principalmente pra você. Na dificuldade eu quero ver seu proceder, pois todo mundo fala que crê em Deus, mas ninguém quer cumprir o que Ele escreveu. Não matar, não roubar, não se destruir, só amar, não cobiçar, não prostituir. Se liga nos mandamentos e o Senhor te abençoará. Esta é a oportunidade que Ele te dá, porque Ele quer te salvar. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Se Jesus é a vida, como você vive então? Se não encontrar a vida, como encontrará o perdão? O mundo que te forma aí fora te oferece dinheiro, vários caminhos da hora. Mas aí, qual caminho escolher? A vida eterna ou no inferno perecer? Jesus é a vida, o caminho e a verdade. Quer mudar de vida e encontrar felicidade? Entregue teu coração nesta hora e o Senhor tirará todo o mal pra fora. É Ele quem limpa teu coração, a tua mente. Terá uma nova vida totalmente, totalmente diferente. Quer ser um bom soldado, lutando com as forças do bem, pregando a verdade, não tendo maldade, fazendo o que o Senhor te designou, pregando até a morte, a vinda do Senhor. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Ó Senhor, salve por favor. É mais uma vida de valor, caminhando pro abismo. Eu não quero prestar conta disso. Roubar, matar, não é coisa pra se pensar. Nas drogas se afundando sem Deus encontrar. Está em tuas mãos, depende de você. Nesses caminhos tortos você vai morrer. Com coisa que você já sabe, disso já sabia quando entrou nessa droga de vício. Agora pra sair já não sai sozinho. 1, 2, 3, 4, 5 caminhos, não é só um. Leva ao trono da graça de Deus. Vai continuar querendo ser patrão? Dinheiro fácil, com tudo na mão. Jesus te ama, Ele te chama. O Espírito Santo está em toda parte, está em todo canto. Dê ouvido a quem te quer bem. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.